Jadson e Léo, em dose dupla. Portal do La Rocha. Senta aqui. O teu silêncio tá me incomodando. Precisamos conversar. Eu não posso mais ficar alimentando um sentimento que só existe do seu lado. Mas me desculpa, você entendeu errado. É que entre nós dois existe uma mulher. Ela é linda, tem cabelos pretos e olhos castanhos. Faz umas loucuras na hora do banho. Me tira do eixo, sabe como é. Sua pele já me arrepia. Com a gente não existe cama vazia. Eu sou pra ela o que você quer. Desiste, eu não largo a minha mulher. Senta aqui. Silêncio tá me incomodando. Precisamos conversar. Eu não posso mais ficar alimentando um sentimento que só existe do meu lado. Mas me desculpa, você entendeu errado. É que entre nós dois existe uma mulher. Pretos e olhos castanhos. Faz umas loucuras na hora do banho. Me tira do eixo, sabe como é. Ela é foda. Seu cheiro, sua pele já me arrepia. Com a gente não existe cama vazia. Eu sou pra ela o que você quer. Desiste, eu não largo. Ela é linda, tem cabelos pretos e olhos castanhos. Faz umas loucuras na hora do banho. Me tira do eixo, sabe como é. Ela é foda. Seu cheiro, sua pele já me arrepia. Com a gente não existe cama vazia. Eu sou pra ela o que você quer. Desiste, eu não largo a minha mulher. Pra ela o que você quer. Desista, não há.